2191, cópia. Na sua escuta, prossiga. Fortaleza, nível 390, via rota Under Whisky 50 até Mossoró, após conforme rota do plano. Decola da pista 10, após decolagem de primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Momo, transição Dilube. Frequência do controle em 120.8 e o transponder é o 5534. Certo, teve aprovado 390 para Fortaleza, pela Upper Whisky 50, Mossoró, após conforme plano de voo. Decola da 10, curva, primeira curva à esquerda. Perfil da Momo de Lube, controle 120.8 e o transponder 5534, Rio 9811. Cotejamento correto, pátio 3, chame pronto, puxe back e sinal, Rio 9811. Amarei, 9811, obrigado. Salvador, está 3663. São 3663, na escuta. Beleza, a subida prevista para São Paulo, preso do Lula. Dael Leda Motiva. Gato, chama a sua. Autoriza Voaduna, 6319. Autorizado direto do Luna, investida para 2 no prédio, acionando 6319. 2 mil Luna, 6319. Papa, Papa Zulu, Júlio Externo, escuta do controle. Salvador, 2196, bom dia, Porto Seguro, 360, número 1 para a cópia, aguardando. 360, a saída é a BR. Afirmo. POB 100 POB. Cliente autorizado direita via Índia no ponto de espera da 10, torre 118.95. O ajuste no 07, tem um bom voo, azul 4299. Direito pela Índia, 10, torre 295, braço, bom final de semana, azul 4299. Solo Rio 981, na posição 743 para o posicionamento. Autorizado, Rio 9811, chame pronto para o táxi. Chame para o táxi 9811. Salvador, boa tarde, Azul 4299, tá pronto, cara. Bom dia, Lima. Alinda Cola, vento 200 graus, 109. Alinda Cola, 100, 4299. O 2796. Ah, escuta. 2796, 59.090 de Salvador, faça CBC 0. Serviço radar encerrado, chama Aracaju, frequência 20, desse ponto de vista. 2203, Aracaju, um pontinho, um ponto de vista, um grande final de semana, viu? Veja a circulação. Obrigado. Siga o trajeto. Pula 2, pushback. Gente, achando a 6312, aguardo para o pushback, devido ao 767 da Rio. Já finalizou o pushback no 43, vai passar a retaguarda em mais alguns instantes. Gol 2196, cópia. Porto Seguro 360, decolagem pistão no zero, primeira curva à direita no perfil Tael, lenta e deve. Frequência do controle 120.8 e 5530 no transponder. Estabilizado, acho que é 1895. 1795. 60, chama Recife, frequência 125, décima 1. 125. Bom dia, China 6311, avistado, cheque o trânsito, livre pouso, 180 graus, com 10 nós. Livre pouso, 190, China 6311. Azul 4299, decolou 04, chama o controle, 12080. 2080 para o 299. Salvador, bom dia, Azul 4299. 299, bom dia, contato radar direto Leda 4299. Direto Leda, Azul 4299. Solo Rio 989 com 3 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando 13 para o táxi. Rio 989 autorizado táxi, via parte 1, Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 10.7, tem um bom voo. Pátio Índia, ponto de espera 118.95, 10.7, obrigado, bom trabalho, senhor. 9891. Oxené 6312 na escuta. Oxené 6312, coordene com a equipe de pátio. Após a passagem do 767 da Rio à retaguarda, iniciando 03, chama pronto para o táxi. Chegou até o direito. É 3-1-1, sala 06, libera direito, 1-2-1-1. Oi, Salvador, bom dia, via 9-8-1-1, pronto, 6-1-1. Gol Oceaner 6311, bom dia, táxi via Alfa, reporte para ingresso, táxi Juliette. Alfa, reportado. Táxi via Alfa. 3304, copy. Para siga na frente. Brasília, nível 360, via rota Upper Zulu 17, até Apino, após DCT. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa. Frequência do controle 120, decimal 8, aciona 5525. Gente, autorizar 360 Brasília, Upper Zulu 17 até a posição Apino. Decola no zero, curva à direita, Arbor Elefa, 5525, transponda 208, controle da 3304. Cotejamento correto, portão 07, chame pronto, da 3304. É, chamarei a 3304. Passando, Lila, você está fazendo as naves? Fazendo as naves. Oceaner 6312, aguarde para ingresso no pátio 1, no portão previsto 02. Aguardando. 010 no 7. 08, controle, obrigado. 10, 2000 pés, 1017. Luna 2017, 2531. Controle, bom dia, o Rio 9811. Cruzando 2200 pés, iniciando a curva um pouco antes, devido a Charlie Bravo à frente. Perfeito então, Momo para o 390, vigilante, Rio 9811. Na Momo para o 390, o Rio 9811. Dois táxis à direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste no 07 tem um bom voo. Índia, 118, espera 07, 6311, Juliette, portão 02, observando o táxi 09 da companhia. Quincy Lima Vitor. Controle poderia autorizar o 9811 para o de Cogbo? Sim, Cogbo, está livre, 9811. Cogbo, muito obrigado, 9811. 0 graus, 2 unais. 299 passando 60, chama Recife, frequência 125, decimal 1, bom dia. 25, bom dia, 4299. Salvador 3304, 17, postando pelo menos. Autorizado, chame tá. Chamará. Gente, Hotel Juliette Serra, considerado pouso em Veracruz, 112, 12, até a decolada. O piloto de copiar a mensagem, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra. Eu chamei a 3-1-2, decolou a 1-4, chama o controle 1-2-0-8-0. Azul 44, keep the stock ident, maintain direct to zona position, descend 3,000 feet, altimeter 1-0-7. Bomba 2-2, mantém nível 1-0-0, reporta a posição Conde. Sanere, 6-1-2, sobe e mantém nível 3-5-0, direto Jambo. Tem alguém apressado. 6-1-2, direto Jambo. 1-2 para 100, direto Jambo. Só falando que eu pensei um pouquinho para evitar uma informação à direita. Case antes, desvio, Chanel, 6-1-2. 6-1-2. 4-5-0, you are clear, direct Luna position, descending to 3,000 feet. The potential altimeter is 1017. Meu Golf, chegada a man, desce, mantém nível de voo 080. Benelinha 312, tem condições de voar direto com o meu Fox 08. Ok, vamos checar aqui. Eu 981, no passo 200, chama centro Recife, frequência 125, decimal 45, Rio 9811. Recife 2545, obrigado, bom final de semana, 9819. É, tem condições, fica excelente, vou meu ponto 08 para o minha 3-1-2. Estou autorizado pelo Recife, direto ao meu Fox 08. Meu Fox 08, grato. Confere contato radar na posição Conde, voa pelo reporte para a descida. Bom dia, 1184, direto zona, desce para 4 mil pés, altimeter 1017, voo no 1184. É para 4 mil pés, 0, decimal 8, e aciona o transponder 5550. Para 3663, cortejamento correto, confirme o local de estacionamento. 1111, 3663. Chame pronto, pushback acionar. Parábola pushback também. Fólogo 1121, 96, posição 6, pushback acionar. Autorizado, chame táxi, gol 2196. Autorizado, 96. Controle o azul 2590, solicita um desvio pequeno à esquerda na magnética 050, após a prova duna. Sente o desvio azul 2590. Salvador 3304, Sam, pode esperar a prova. 3304, além da cola, 180 graus, 109. Linda cola, 3304. Duque 01, Salvador Fortaleza, nível 190, aguarde um minuto para cópia. Azul 2590, autorizada a aproximação LS, 2590. Autorizado LS, informará estabilizado, 2590. Autorizado o táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste 107, tenha um bom voo. Salvador, 3304, boa tarde. 3304, bom dia. Ao passar 2000 pés na reta, com curva direita, direto, posição elétrica. Sobe para 360, Santos, 3304. 2000 elétrica, 3304. 2445, please reduce the minimum speed. Avoid vector 2-6. Clear, Pedro, 4450. Tome 3 no 2, ação 70, chama Centro Recife 1545. Recife 2590, estabilizado. 3 milhas do externo, continue a aproximação, agora transferência. 2590. Nível 190. Decolagem pista 1-0, após decolagem primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Momo, Cogbo, Froti, após Froti, DCT, Palude, após DCT, Prost e após conforme roda do plano. A frequência do controle 120.8, acione 5533 no transponder, o Joker 01. Decola, vento 190 graus, 3 de mais. P590, passa a Duna, turma 1895. 1895, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, o Azul 2590 e Aliança 10. Bom dia, Azul 2590, continua a aproximação, vai dar na pista livre. Sua escolha. Gente, pronto para acionar? 4.117. Para o seu curso, 4.000. Espere 4.117. Vamos para 4.117. 4.10 para 3.100. Azul for focar de vai ser igualmente em 5.000. Fader indicate that you are passing 5,000 feet to descend, is that correct? Affirmative, this is complete, let's approach. Voo 184, desce para 3.000 pés, 2017, voo 1184. 3.017, voo 196, decolou os 24, chama o controle 1200. 208, obrigado, boa. Azul 2590, cheque trem, pouso autorizado, 180 graus, 129. A chave travada, 180.12, 2590. Tá. Voo 2196, passa 2000, Tael, que deve. Até Raíra, após VCT. Decolagem pista 1-0, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida coral. Frequência do controle 120.8, acione 5562 no transponder. Autorizando 180, vou após Raíra, na média direita, coral 1208. Correto, nível 180, chame pronto, no pátio 3, no azul 2772. Negative 118.3, 118.9.5. Voo 184, desce 2.000 pés, autorizado LS, chama estabilizado. 2.000, repórter estabilizado, voo 1.184. Runway Vacator. Azul 2590, sala 27, libera a direita, 1211. Gente, libera a direita, 1211, azul 2590. 4450, clear to land runway 10, inches 180 degrees, 149. Salvador, o Azul 2590 ligou. Azul 2590, bom dia, táxi via Alfa Kilo Pátio 3, fica atento ao sinalizador. Bom dia, Alfa Kilo Pátio 3, fica atento, Azul 2590. Salvador 2500, mantenha. Romeu Golf, desce 2000 pés, Aman Livre LS, chama estabilizado. Romeu Golf. Romeu Golf 2000, Aman, vai chamar estabilizado. 3304, passão no 70, chama cedo, recife, frequência 128, decimal 8. 2590, posição 3 Romeu, no pátio 3. 103 Romeu para o 2590. 3590. Em Salvador, Gol 1184. Bom dia, Gol 1184, continue a aproximação, vai dar pistola aqui. Gente, vai dar. Alpha 50, underground 29, turn right, ground 121, decimal 1. 4450, taxi via Alpha and Juliet, gate 03. Alpha Juliet, gate 1184, livre pouso, 190 graus, com 10 knives. Livre pouso, voo 1184. Tráfico Salvador, eu ouço a 6311-02, pronto na costa. É 6311, Guarulhos 360, número 1 para cópia, aguardando, portão 02. Aguardando. Dael Linda, morte? Tá firme. Aguardo. 251-2196, obrigado, um bom sato. Controle o Romeu Romeu Golf estabilizado no localizador. Ok. 3 milhas do externo, completa final LS, torre 1895, bom dia. 1895, Romeu Romeu Golf, bom dia, senhor. Para 227, desce para 2000, altímetro 907. Vem fazer uma base pela direita. Sim, é base para cancelamento. Mandar para cancelamento, Romeu Golf. Com confirme o vento, por gentileza, torre. 180 graus, 13 nós. Grato, Romeu, Romeu Gol. Tchau, Marona, tá 3259, gente da Sierra, Curitiba 3, 40, autorização. 2, trabalha próxima direita, 121, 1, olha o braço. 211, olha o braço, 1194. 3.017, eu não me aguento. Tá passando Romeu e Lima Lima? Deu Lima Lima, para o ingresso terminal, vamos liberar o 075 para o 035. Bom dia, táxi via Alfa e reporte antes da táxi Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Corona 94. Bom dia, Gol 1648, controle desce para 4 mil pés, direto posição Duna, altímetro 1017, Gol 1648. Duna 7.017, Gol 1642, corte 7.000 ou 5.000? Em 122, 1648 desce para 4 mil pés. Gente, 4 mil, muito obrigado, 1642. 3 no 1, é quando a pista está 0, curva direita, o perfil Israel Leda, ótimo. Para Ampers Lu 10, atenção ao Baté, o controle 120, pressão 8, transforma 5554, 163, 1102. Correto, nível 360, 5554 no transponder, chame pronto no 02, achando 63, 11. Mará, obrigado. O Gol no 8, pressão, Gol no 184, mantenha a posição antes da Juliette, aguarde para ingresso. Mantenha antes da Juliette, Gol no 184. Então 3859, cópia. Curitiba 360, via rota Up Zulu 21, até Uniforme Tango Golf Índia Romeu, após Up Zulu 15 até Mudol e após conforme rota do plano. Decola da pista 10, após decolagem de primeira curva vai à direita no perfil da subida Arbor, após Elefa, para interceptar Up Zulu 21. O controle Salvador opera em 120, décima 8 e o transponder 5535. Autorizado 360 para Curitiba, Amper Zulu 21, Multigear, Amper Zulu 15, Modol, Amper Zulu 30, Sorocaba, Conforme, Equador 0, curva direita, Arbor, Elefa, o controle 208, Transponder 5, 3, 3, portão 4, está pronto para Pushback. Protejamento correto, Pushback, assinamento autorizado, chame pronto para o táxi, portão 3859. Dia 6250, controle direto Duna, desce para nível de voo 050, 6250 da Oceanet. Tá ok, obrigado. Com 11484. A 22, sem condições de voar direto Duna para a final ILS da pista 10. Autorizado, chama estabilizado no localizador, rumo a 22. É, você está se livrando de funcionar. Controle, gol no 642, pequeno desvio à esquerda da rota para o 040, por mais 10 minutos. Gol no para o fechamento da pista. O Joker 01 autorizado cruzamento da 1022 após Delta e Alfa, reporte antes da Juliette. Com 1759 autorizado direita via Índia, ponto de espera da 10 torre 1118.95, o ajuste 1097, tem um bom voo. 1119. Gol 1184, Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, gol 1184. Mike, Wolf Mike, bom dia, prossiga. Bom dia, esse 1 no 60, desce para mim de Malinha, passei a granada bandeirante na aproximação final, que está agora interceptando o localizador. Gente, 3.000 em redução, 1 no 60. 1235, cliente, vou checar com a sala F, só um minuto. O Joker 01 autorizado prosseguir Juliette. Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 1118.95, o ajuste 1097, tem um bom voo. 1895. Livre aproximação LS, reporta estabilizado. Redução livre LS, 1160. Bomba 22, manilha e meia do externo, chama a torre 1895. Autorizado Salvador Valença, 500 pés, decolagem da 17, curva à direita, linha do litoral sul. A frequência do controle, 120.8 e 0114 no transponder. 0114, 108, gente, paracionamento e decolagem, torre agora 118.95 no pátio 5 e o ajuste no 017, tem um bom voo, Mike, Golf Mike. 1 642. 3.000 pés, chama 0197, nós chegou no 642. 1111 para o pushback e a Santa. Autorizado, Santa 3663, chame pronto para o ataque. Para pronto para o ataque, Santa 3663. Mike Golf Mike, livre acionar, reporta para iniciar o ataque. Estabilizado no 960. Inicialmente esse ataque foi com a PAN. O Mike Golf Mike hoje chama 097. Ah sim, direto para Arife, descendo visual, mantendo a separação visual com o solo. Mandou Lima Lima. Estou no 648, desce para 2.000 pés, livre LS, pistão no zero. 2.000, livre LS, igual no 648. 6250, reautorizado para 3.000 pés, 1.0 no 7, no altímetro. 3.000 com 617. Salvador, bom dia, gol. 1 no 60. Correu, mais um, mais está na papada. Mais Golf Mike, aguardo. Gol 960, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Guardando, gol 960. Bom, Mike Golf Mike, ingresso via Papá, inicia a decolagem a partir da cabeceira 35, vento 1,60 graus com 10 nós. Mike Golf Mike. Ok, aplauda novamente para nova decolagem. Lá, 2-2, salas 4 e 5, condições de liberar na Taxi Hotel. Ok. Libera então a próxima direita. E realiza o backtrack e aponta para cruzamento da pista na zero. Próxima direita, via Eco, fique atento ao sinalizador no taxiway Alpha. O computador 2, condições de agilizar com táxi? Estou com tráfego na curta, final da 1-0. Já está lembrando, o computador 2. 1-1-60, livre pouso, 1-7-0 graus, 13 nós. Livre pouso, 1-1-60. Bomba chama o som, 1-2-1-1. No 648 da Gol, completo LS, turno 1895, bom dia. 1895, até daqui a pouco, no 648. M250, desce para 2.000 pés, autorizado final LS. Chama estabilizado, 6250. Para 2.000, reportando estabilizado, 6250. Espera da Delta. Torres, Salvador, bom dia, Golo 648, uma milha para externo. Estabilizado e visual com a pista. Sente, Golo 648, bom dia, continua a aproximação, agora autorização de pouso. Sente. Apresente em gráfico, condição de colar de imediato. Sente, 385. 0, salas 47, libera direito, no 211. 211, gol no 160. Serena Kunst, está próximo ao táxi. 3663, autorizado táxi, via Pate 1, Índia, ponto de espera da 110, torre 1118, decimal 95, o ajuste 1097, tem um bom voo. Pate 1, Índia, quanto a ponto de espera, torre 1118, decimal 95, da 3663, boa. 9663, voo 1160, prossiga ao táxi via Alfa, fique atento ao sinalizador na interseção com a Eco, reporte para ingresso na Juliette. Mantém a posição, rumba 22. Afirmo, mantém a posição, 63 no 1. Voo no 1160, copiou o solo? Negativo. Prossiga via Alfa, fique atento ao sinalizador na interseção com a Eco, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, atento sinalizador na Eco e reporte para Juliette, voo no 1160. Passando Salvador, bom dia, voo 1184, autorização a receber. Manobras autorizadas a alinhar e manter. Alinhar e manter após 0098. Qual o horário do plano? O voo 1, correção 1184? É capaz de estar um pouquinho cedo. Quando o senhor tiver, a gente está na escuta. Obrigado, senhor. E a gente, quando aparecer aqui no sistema, a gente chama para a foto. Tá ok, muito obrigado. Da LS, torre 295. 1160, Juliette, portão 07. Juliette 7, 1160. Salvador, bom dia, Xené 6250, fui elétrico. Xené 6250, continue a aproximação. Para informação, temos um rebase da TAM. Ingressando agora para esse iniciar rolando. Diado, pistão no zero, até hotel, bate militar, frequência livre no corte, Jô, 01. Rumba 22, para cruzamento. Afirmo, rumba 22. Voo no 648, sala 50, direita, 121, 1. Na direita, 211, voo no 648. Salvador, bom dia, Bono 648, Librando. Bono 648, táxi via Alfa, reporte para ingresso, táxi 6, Juliette. Alfa, vai reportar para ingresso, Juliette, Bono 648. Oxe, Janer 6311, autorizado para o feedback acionar, chame táxi. Táxi, dois, nós, decolagem autorizado, destino zero. Decolagem, 3859. Mantenha a posição, jogo 01. Canal 6250, cheque o trem, vento 150 graus, 13 nós, pouso autorizado, 10. Livre pouso, baixo gravado, 6250. No 648, mantenha a posição antes da Juliette, aguarde para ingresso 41, portão previsto, portão 01. A gente vai manter a posição antes da Juliette, no 648. São 3859, decolou 52, chama o controle, 120 aqui 0. 208, já que é 01, ali mantém 10. 159, bom dia. 159, bom dia, contato no radar da decolagem direto da Lefa, foi para 360. Apresente Lefa, ascensão direta 360, da 3859. 3663, bom dia, mantenha ponto de espera. Astana 6250, solo 53, direita 1219. Direita 2169. Solo é o Astana 6250, me chamando solo Astana 6250? Sim, prossiga táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Via Alfa, Juliette 6250. Taxi CNM-63-11-11-11-11-11-11-11, autonomia de 3 horas e 50 minutos, alterando o galeão. Cente, o Xané 6311, autorizado direita via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste no 097, tem um bom voo. Via Índia, 295, considera, 1728, obrigado. Voo no 648, ingresso via Juliette, portão 01, fica atento ao táxi do Airbus da Viana. Paciente, livre ingresso para o 01, visual com o mesmo, bom nome é 14. Xané 6250, ingressa Juliette, portão 02, até a aeronave da Gol à frente. Juliette 02, controle Salvador, Juque 01, decolado, perfil de saída Momo. 3 Juque 01, bom dia, só para 3 mil pés na saída Momo, último 2017. Juque 01.